Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Song You and Me from their album Rose Ave, You and Me. You and me were always with each other before we knew the other was ever there. You and me, we belong together, just like a breath leaves the air. I told you if you called, I would come running across the highs, the lows, and the in between. You and me, we've got two minds to think as one, and our hearts march to the same beat. And they say everything, it happens for a reason. You can be flawed enough, but perfect for a person, someone who will be there for you when you fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. Oh, that's you and me. Searching for the same light, desperate for a cure to this disease. Well, some days are better than others, but I fear nothing as long as you're with me. And they say everything, it happens for a reason. Can be flawed enough, but perfect for a person, someone who will be there for you when you fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. And they say everything, it happens for a reason. You can be flawed enough, but perfect for a person, someone who will be there when you start to fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. Olá, sejam bem-vindos ao nosso espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje iniciamos o nosso espetacular com os You and Me, com a música You and Me ao vivo no Jimmy Kimmel Live. Esta música está no álbum Rose Ave, que é o álbum de estreia de um duo de música folk constituído por Dallas Green e Alessia Moore. Quem não conhece esta artista que tem a sua carreira a solo com Pink. Este álbum foi feito em 2014. De seguida vamos ouvir as Fifth Harmony com Worth It ao vivo no VH1 Big Morning Buzz. Esta é uma canção deste grupo norte-americano contida no seu álbum de estreia Reflection 2015. Esta música conta com a participação do rapper compatriota chamado Kid Ink. Por último, nesta parte, vamos ouvir Ellie Goulding com Anything Could Happen ao vivo no Tea in the Park 2014. Esta é uma canção desta cantora inglesa, contida no seu segundo álbum de estúdio chamado Alcyon, de 2012. Foi composta e produzida pela própria cantora, juntamente com Jim Elliot. A faixa foi lançada como primeiro single do disco em 2012. E pronto, vamos ficar por aqui. Eu depois já volto com mais músicas. Até já! Performing Worth It for the very first time ever! Let's give it up for Fifth Harmony! Harmonizers, we heard y'all request this dance routine by Beyonce. So y'all ready for this? Put you acting shy, fog. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy, fog? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I might give me to you. I may talk a lot of stuff. Guarantee I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting now for. Uh-huh, see me in the spotlight. Ooh, I love your style. Uh-huh, tell me what you got, cause I don't wanna waste my time. Uh-huh, see me in the spotlight. Ooh, I love your style. Uh-huh, show me what you got now. Come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. It's on you, so what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll show you what to do. Come harder just because I don't like it, I can choose. I like it a little, not too much, maybe just enough. She left some. Right. Bring it back. Like she left some. Yeah. Don't forget that. In the club with the lights on. But you real like quick. A come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing now, you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. But you acting shy, fuck. Now come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Sejam de novo bem-vindos ao nosso espetacular, à nossa segunda parte. Espero que tenham gostado da primeira e vamos iniciar então a nossa segunda parte com Jennifer Lopez, com First Love, ao vivo no Billboard Music Awards. Esta é uma canção desta artista norte-americana gravada para o seu 8º álbum de estúdio, chamado AKA. Foi composta e produzida por Max Martin com o auxílio de Savan Kotecha e Elia Salmanzadeh na escrita. O seu lançamento ocorreu em 2014. De seguida e por último nesta segunda parte, vamos ouvir Katy Perry com Legendary Lovers ao vivo no Prismatic World Tour. Esta é uma canção desta cantora norte-americana contida no seu 4º álbum de estúdio chamado Prism, de 2013. Foi composta e produzida por Dr. Luke, Max Martin e Circuit, com um auxílio na escrita pela própria cantora, ao lado de Bonnie McKee. E pronto, vamos então ouvir estas duas músicas e já voltamos para as despedidas e para mais uma música. Até já! Something bad, and I Yeah. E sejam bem-vindos à nossa última parte do nosso espetacular. Bem, eu já me despeço e espero que tenham gostado do nosso programa. Eu gostei de estar com vocês. Vocês já sabem onde nos encontrar, certo? Temos a nossa página, grupo, no Facebook. Temos também o nosso site, www.antenaweb.info. E vamos então à nossa última música, com Taylor Swift, com Bad Blood, ao vivo em 2015. Esta é uma canção desta artista norte-americana que foi gravada para o seu quinto álbum de estúdio, 1979. Foi composta pela própria, em parceria com Max Martin e Shellback, sendo produzida pelos dois últimos. Em 2015, esta música foi lançada como o quarto single deste disco. E pronto, até para a semana! Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. Cause baby, now we got bad blood. Ha! Now we got problems, and I don't think we can solve them. You made a really deep cut, and baby, now we got bad blood. Hey! Did you have to do this? I was thinking to ruin what was shining, now it's all rusted. Did you have to hit me where I'm weak? Baby, I couldn't breathe and rub it in so deep. Salt in the wound, like you're laughing right at me. Oh, it's so sad to think about the good times, you and I. Cause baby, just for sure, if you live like that.